O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos então no ano de 2010, começando com toda a energia, com todo o estímulo e com toda a perseverança que é característica dos associados da STOP e que seguem as descobertas do cientista Norberto Kepp, psicanalista, filósofo e cientista social. Então, parece que as descobertas do Dr. Kepp, esse trabalho que nós fazemos com o nosso interior, mesmo que a gente esteja rodeado com tantos problemas, enchentes, dificuldades econômicas, sociais, ambientais, ameaças, dúvidas, esse trabalho interno que nós realizamos e que se estende à sociedade e que traz tantos benefícios energéticos para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos, que dá vontade, um ânimo tão incrível de tentar trabalhar para ajudar a parar a destruição do mundo, tudo isso a gente consegue dessa metodologia que se chama psicanálise integral ou trilogia analítica. É claro, as sessões individuais, os grupos, a leitura dos livros, os programas de televisão, os programas de rádio, são assim fontes de energia, de consciência, que têm um poder curativo enorme. E por isso, nós estamos já planejando e já convidando vocês para participarem conosco de um fórum realizado pela STOP e que tem a finalidade de difundir, de ensinar, de compartilhar as descobertas científicas poderosíssimas de Norberto Kepp. De fato, a força maior vem do interior do ser humano e ele está totalmente inconsciente disso. Nós buscamos nossa felicidade através do consumo de comida, bens, roupas, carros, viagens, pessoas. E é por isso que dia a dia nós estamos ficando mais e mais doentes, mais e mais insatisfeitos. Porque essa energia que nós buscamos no exterior, e somente no exterior, ela está principalmente na nossa vida interior, na nossa consciência. O tema do nosso fórum, que será realizado em maio, dia 13, 14 e 15 de maio, na cidade de São Paulo, é a cura do mundo pela consciência. E para isso, nós estamos treinando muitos terapeutas, terapeutas sociais, que através da consciência, desses instrumentos adquiridos com essa ciência, a ciência do terceiro milênio propriamente dita, através desses instrumentos, então nós vamos conseguir fazer uma desinversão. O mundo está invertido, está caminhando para o caos, para a autoextinção, a humanidade está se suicidando porque está invertida. Então nossos caminhos vão para o contrário do que deveriam ir, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos. E eu já vejo e leio muita gente falando a respeito de inversão de valores. Essa foi a primeira pessoa a tratar desse assunto, foi Dr. Norberto Kepp. Então, se vocês lerem, se vocês ouvirem, muitas pessoas já falando inversão de valores, sem citar, sem mencionar a ciência que deu origem a essa descoberta, lembrem-se, vão lá nos livros de Dr. Kepp, os primeiros livros, A Consciência, A Trilogia. São livros que ele já começou a tratar desse assunto numa época que ninguém não fazia a menor ideia do que era isso e de que nós sofremos desse fenômeno. Então você está convidado, venha, torne-se também um terapeuta social, sabendo dessas descobertas, participando delas, e vamos lançar para o mundo daqui de São Paulo, do Brasil, uma nova mentalidade, uma nova era, um exemplo de civilização adiantado. Uma civilização consciente da realidade que nós deixamos para trás há muito tempo por causa de nossos problemas, nossa psicopatologia. Dr. Kepp, bom ano novo. Eu gostaria, né, de falar sobre a origem, nós chamamos psicofisiológica, das doenças. porque a medicina em geral, ela vê assim as doenças, né, as enfermidades do ser humano a partir de uma lesão interna, ou então de um processo de intoxicação do ser humano. Então é uma medicina em geral, essa tradicional, é muito assim, vamos dizer, organicista, né, que não vê a parte emocional do ser humano. Então, desde Freud, né, que deixou esse trabalho há mais de 100 anos, a medicina não conseguiu ainda introduzir o fator chamado emoção, né? Emoção, para que é o que determina as enfermidades. Então, como, né, que a medicina permaneceu assim obturada, né, nas ideias de Pasteur? Pasteur era um... ele trabalhava na França, eu acho que ele era biólogo, e ele colocou a ideia de que o ser humano sofreria de enfermidades através de uma transmissão, de uma infecção de um ser humano para outro, através de bactérias. E como esse fator assim despertou muita cobiça das indústrias assim farmacêuticas, das indústrias em geral para vender medicamentos, vacinas, então foi a teoria mais aceita, se bem que totalmente errada, porque em seguida veio Colbert, Bechamp, Enderlein, pesquisadores, dois franceses e um alemão, que começaram a ver que a doença viria mais pelo processo interno, psicológico, pelas emoções, né, pelos sentimentos negativos, principalmente a raiva, a inveja, esses sentimentos que depois que a pessoa sentisse, então o corpo sofreria um baque. Por exemplo, no infarto, né? Fala infarto do miocárdio, geralmente. Mas não é bem um problema orgânico. Aí vem de um problema emocional que a pessoa não conseguiu deter no seu interior, e esse problema emocional atinge o físico. Então, as nossas descobertas é que o ser humano sofre por causa das emoções internas. E essa emoção, como o próprio Freud apontou, ele falou que era a inveja principal. E nós achamos que todo tipo de emoção negativa seria prejudicial. Então, o nosso lema fundamental é que o mal, né, a doença, é a privação do bem. Portanto, a doença é a privação à saúde. O indivíduo teria, vamos dizer, pela natureza, teria por ele próprio, assim, uma saúde perfeita. Mas quando ele começa a se opor a esse bem que ele tem, é como essa questão até do paraíso perdido, né? O que nós moramos atualmente, o planeta, é o paraíso que existe. E esse planeta que nós moramos, portanto, tem todos os meios para, vamos dizer, fornecer todo o bem que a pessoa quiser. E quando nós rejeitamos, né? Agora eu posso dizer que quais são os maiores perigos atuais? Eu posso apontar três, né? Primeiramente, os agrotóxicos, né? Que é o envenenamento dos alimentos que o próprio ser humano engole depois que encher de veneno os alimentos, como soja, café, as verduras, as frutas, o trigo. E não apenas isso, mas a irradiação. Então, a irradiação atômica nos alimentos, por exemplo, nas frutas, conservam as frutas, os alimentos aparentemente bonitos, mas por dentro, na essência, eles já estão corrompidos, sem valor nenhum. De maneira que os agrotóxicos e, vamos dizer, as irradiações são perigosíssimas para a saúde. Matam até mesmo, vamos dizer, essa questão da pasteurização do leite, né? O leite pasteurizado é um leite que não tem mais substância boa para o organismo. É um leite morto. Então, essa questão dos venenos que colocamos nas verduras é muito perigoso para nós. Existem também os chamados transgênicos, né? Os transgênicos são alimentos, assim, no DNA, anulados, né? São alimentos que mudam o DNA deles para evitar, por exemplo, a questão dos insetos, para afastar os insetos, para afastar os animais. E com isso, tira toda a substância natural deles, tornando-os inúteis. Então, os transgênicos que estão plantando em todo lugar são terríveis, porque acabam com toda a substancialidade deles, né? Com o poder alimentício. E também a questão, né, que é fundamental, da questão de colocar um preço altíssimo nos alimentos, né? Inclusive uma exclusividade que a Bolsa de Chicago fez para determinar qual seria o preço de cada alimento. E esse preço, então, teria que ser seguido e todos os indivíduos que plantam teria que comprar sementes e não usar, né, as sementes antigas que os próprios alimentos produziam. E agora as sementes, vamos dizer, transgênicas, são inúteis, né? Não podem ser replantadas. O que que, vamos perguntar para Susan, o que que a Susan, que ideia ela tem dessa situação, ela que mora em Nova York, New Jersey, nos Estados Unidos? Eu acho que a visão do senhor fornece uma grande esperança para todos os povos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, porque parece que meu país é completamente tomada por as ideias do Pasteur, remédios excessivos. E, Dr. Kepi, daqui a pouco eu vou voltar para o meu país, né? Eu passei um mês aqui, e eu fiquei lendo o livro do senhor, que todos gostam, é chamado Terra, Planeta Ilusório, e dentro deste livro tem um capítulo chamado Em Geral, o Ser Humano Quer Ser Livre para Ser Louco. Então, eu pensei, né, que eu estou aqui, ninguém entende por que eu venho para cá um mês, né? Eles acham que eu tirei um mês de férias lá no Brasil, nas praias, mas eles não entendem que eu vim para cá justamente para captar mais dessa consciência que o senhor traz. Então, a gente se alimenta, né, Susan, para todos os campos, para a saúde orgânica, profissional, espiritual, vida, qualidade de vida, tudo. Isso. É uma bateria, né? Uma bateria. Uma verdadeira bateria que a gente vem recarregar aqui com o Dr. Kep sempre. E as pessoas que estão ouvindo esse programa também. Isso. Então, agora temos aqui outros analistas, né, pessoas de nível intelectual muito alto. O que que o Léo acha dessas questões? Eu acho, então, que o senhor está falando, e a gente comprova, que o mundo está escolhendo, então, o mundo assim material, né, o mundo sensorial, e abandonando, de propósito, assim, o mundo emocional, o mundo da transcendência, que nem o senhor escreve no seu último livro, Teologia Trilógica. Então, a gente vê que algumas linhas de psicologia, até, também nem usam a psique, a parte emocional, dão explicações assim totalmente fisiológicas, biológicas, abandonando esse lado da transcendência, né? E o senhor explica aqui no livro que, no entanto, essa transcendência, que é o lado emocional, é a nossa verdadeira existência. Quer dizer, muitas vezes a pessoa pensa que transcendência é só em igreja, e não que seja assim o que a pessoa mais vive. A pessoa está pensando, está na transcendência, está conversando, está na transcendência. Então é uma coisa do dia a dia, é o mais natural que tem. E então a filosofia de Augusto Conte, por exemplo, quis dar a entender de que transcendência, esses assuntos, era uma coisa assim primitiva, de gente ignorante, do início da civilização, que agora o avançar avançado, moderno, científico, seria só o material. Então é uma grande inversão, né, que precisa ser conscientizada. A vida psicológica, né, Léo, é transcendental. Então, o que aconteceu, né, com essa ideia errada da ciência moderna de ficar só nos elementos assim, vamos dizer, materiais, né, nos elementos assim sensoriais, é uma diminuição muito grande do ser humano, a tal ponto daquele engraçadinho lá na Inglaterra, Charles Darwin, né, pensar que a gente é filho dos macacos, que é uma piada incrível, que a própria ciência refuta, não é só uma questão religiosa. E o que que a Helena Melander, que é jornalista da Suécia, acha de toda essa questão que a gente está tratando? Então, até que eu e uma outra professora aqui da Suécia, Sophie Bergqvist, nós começamos um blog na Suécia, onde nós introduzimos as ideias do senhor para o povo sueco. E justamente essa semana agora do Ano Novo, eu coloquei uma ideia lá que eu acho muito bonito no seu trabalho e que eu acho que tem muito a ver com essa época agora do Ano Novo, porque agora todo mundo pensa assim, agora esse Ano Novo, eu vou fazer tudo que não fiz o ano passado, né? Sempre fazendo planos para o futuro, querendo mudar todas as coisas, né? Mas no seu livro, por exemplo, Homem Interior, o senhor fala que isso é uma patologia, né? Porque o bem está, na verdade, lá atrás, a gente abandona o bem, não é lá na frente, lá no futuro, mas a gente já tem o bem, mas a gente recusa o bem que a gente tem, deixando ele para trás, e aí a gente nunca chega no bem realmente, por causa dessa patologia. O sueco tem muito disso, né, Helena? Achar que nas viagens, né, se movimentando, indo para cá, indo para lá, morrendo nas regiões primitivas, lá, em situações terríveis, que isso é o ideal. E não que o bem está na vibração interna, né? Nos sentimentos bons, nos pensamentos bons, que aí é que está todo o bem que o ser humano tem, inclusive na questão, vamos dizer, da beleza, né? Na questão estética. E o doutor Ademar, acha que a medicina atual está perfeita, não precisa mudar? O que que acha? Então, doutor Kemp, tudo isso que o senhor falou, a gente percebe que a gente vê no dia a dia, né? Assim, não só no ambulatório médico, né? Assim como nas terapias e na sessão de psicanálise. Porque parece que o ser humano ele quer tirar todo o bem para a vida dele dos sentidos, que nem o senhor falou, né? E a gente nota quando ele entra demasiadamente nesse setor, assim, financeiro principalmente, na parte sexual e na parte oral que está ligada à alimentação, ele cai na doença, não só orgânica, como mental. E o que é interessante é que o poder abocanhou essas ideias e praticamente escravizou o povo através dessas ideias assim, mais sensoriais. Né? E o povo engole isso. E isso acaba ocorrendo o quê? Uma somatização. Porque a gente nota que, principalmente quando a gente está no pronto-socorro, é que toda doença ela vem realmente na parte emocional. Eu vou só citar um caso rápido de um paciente que chegou com um infarto do miocárdio, né, com dores no peito, sudorese, e foi realmente confirmado o infarto. E conversando com ele, ele falou que estava com muita raiva de um sócio dele que tinha feito uma compra para uma fábrica de brindes que eles tinham e ele que gostaria de ter feito essa compra. E a partir daí ele começou a entrar numa raiva tão forte que em questão de uma hora ele desenvolveu esse infarto. E chegou no hospital, assim, né? Depois ele começou a perceber que, devido a essa inveja violenta dele, ele desenvolveu uma doença que pode ser muitas vezes fatal, né? Cuidado com as emoções, né, doutor Ademar? E a Selma, que é engenheira? Então, o que ela acha? Pensando aqui num outro aspecto. E psicanalista também, né? Que um outro aspecto do trabalho do senhor, doutor Kepp, que a trilogia é a ciência da ação, né? Da ação do bem, naturalmente, né? E o que a gente vê é que o ser humano tem muita resistência em realizar o bem na vida, né? Então, pensando aqui por quê, pensei em dois aspectos, né? Um acha que fazendo o bem vai favorecer ao próximo, né? Então, por egoísmo, se segura e não percebe que, na realidade, vai favorecer a si próprio, antes de tudo, né? Porque estará agindo de acordo com a sua própria essência original. Também, quando faz o bem, entrando em ação, vamos dizer assim, vai perceber também melhor as limitações, os erros, né? Sai daquele mundo idealizado e, agindo, vai para a realidade. E o ser humano não gosta de ver as suas imperfeições também. Acontece que, como o senhor explica, a pessoa só tem o bem que ela faz. Ou seja, se faz o bem, se sente bem. Se não, não tem nem como. Então, a gente deseja que 2010 seja um ano de muita ação no bem para todos os nossos ouvintes. Bom, eu vou ler para vocês aqui uma frase, antes de chamar a professora Luciara para comentar, porque assim também ajuda a inspirar a professora. É do livro A Origem das Enfermidades Psíquicas, Orgânicas e Sociais, do Dr. Kep. Então, lembrando, né, dessa intenção de se realizar esse fórum, A Cura do Mundo pela Consciência, agora em maio, Kep diz aqui, de modo geral, o homem não está a fim de resolver problemas, sejam os seus ou os da sociedade, colocando-se em plano muito alto, idealizado, e deixando que o mundo e as pessoas sejam como imagina. Aliás, desejando que o mundo e as pessoas sejam como imagina. Estou dizendo que justamente por causa da inveja excessiva, as pessoas não usufruem a verdadeira realidade, que nunca cessa de encantar aqueles indivíduos de boa vontade. Então, se a pessoa está sempre sonhando, idealizando alguma coisa, como ela imagina, e é o que ela não tem, então ela nunca está satisfeita, nunca ela usufrui o que ela tem, o bem que ela tem. Então, existe um capítulo aqui nesse livro, justamente, que o Dr. Kep fala que a pessoa não sofre pelo bem que ela não tem, ela sofre por rejeitar o bem que ela possui. E a Luciara vê isso já nas crianças e nos adolescentes? Como é que isso, lidando com os professores, nos cursos que a senhora dá para professores, aplicando a trilogia em sala de aula, como é que a senhora vê isso? Então, um aspecto importante disso é um pouco isso que o Léo falou agora há pouco, da questão da transcendência. A gente vê lidando isso com a questão da vontade da pessoa, né? Que existem leis universais, transcendentes, metafísica, energia escalar, que o Dr. Kep tem falado tanto. E se nós seguíssemos essas leis universais, a gente teria tudo, toda alegria, teríamos assim uma... assim, que seria seguir a mesma vontade divina. Então, a gente teria vontade genuína. Mas o problema é que a gente, pelo egocentrismo, quer fazer uma própria vontade, quer seguir algo que é irreal, idealizar, não seguir o que tem que fazer. Então, o que que acontece? A pessoa que é muito egocêntrica, ela é sempre insatisfeita, como a senhora falou. E, ao mesmo tempo, ela é muito triste, porque a alegria está em desenvolver, estar com essa vontade. Você não acha, Luciara, divina, que as pessoas têm ideia, principalmente a Susan lá nos Estados Unidos, com essa filosofia americana, você não acha que as pessoas geralmente têm ideia de que elas desejando uma coisa, tendo muita vontade, muito empenho, como uma ideia assim meio de filosofia quântica, que o que você realmente quer, você vai, você consegue, você faz, no matter what, quer dizer, não importa o quê. É a positive thinking. Vocês não acham que geralmente a pessoa pensa isso? É, sempre. E qual que é o resultado? A pessoa não consegue. Inclusive, eu fiz um podcast com o Rich agora há pouco, justo sobre esse tema. Eu acho que a pessoa fica mais e mais desesperada, angustiada. Mas o impressionante é que ela continua. Então, alguém disse que a definição de neurose era de continuar fazendo uma coisa que não funciona. É muito louco isso. Então, qual que seria a recomendação trilógica para um caso como esse? Alguém quer falar? Continuando a sua própria explicação, que é a pessoa percebe a inveja, porque então esse é o bloqueio pelo qual ela não está desfrutando o que ela já tem. Uhum. A felicidade que ela tem, que o mundo tem. E por que que se a gente tem e não desfruta? Uhum. Pela inveja. Então teria que perceber, né, lidar, ver em que cada momento, como está rejeitando isso, aí consegue. Isso. Né? Quer dizer, a pessoa nunca imagina que ela quer o mal para a vida dela, né? Ou que ela está fazendo mal para a vida dela. Nunca imagina. Ela sempre tem certeza de que ela quer o melhor para ela e para os seus queridos, né? E muitas vezes, pela ciência psicanalítica, a gente tem que reconhecer que não é assim. E que o bem mesmo que a gente pode ter e poderia ter e desenvolver está lá deixado, renegado, destruído, né, invejado, quer dizer, sem consciência. Então, eu gostaria de incentivar vocês a tentar descobrir esse tesouro perdido, empoeirado, nesse baú interior que está lá sem trabalhar, enquanto que vocês sonham com quimeras e coisas assim impossíveis pela inveja. Então, nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616, estamos na Avenida Rebouças 3819, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado, e o nosso site é www.trilogia.ws. E vão se preparando para o nosso Fórum de Maio, convidem seus amigos e tragam suas baterias para plugar na Trilogia Analítica e saírem de lá, né, tinindo de energia para realizar e para parar a destruição do mundo e construir aqui um mundo totalmente diferente desse que a gente está vivendo e que é o que nós merecemos, na verdade, como seres humanos que somos. Até a semana que vem.